493 da Harpa Cristã, Ao Pai Voltai. Divulgue a Harpa Cristã aos seus irmãos em Cristo. Hino 493, Ao Pai Voltai. Voltai, vós que chorai, voltai a lá paterno, por lá Jesus em santa luz vos dar um gozo eterno. Ao Pai voltai, voltai ao lar eterno, a estar ansioso lá, pois quer-vos ver a salvo. Tireis então a salvação, se Cristo for o alvo. Ao Pai voltai, voltai ao lar eterno, a deixai e regressai pro lado Pai glorioso. Então assim sereis enfim pra sempre muito ditoso. Ao Pai voltai, voltai ao lar eterno, a Cristo vero a trilho, voltai ao lar, pra lá morar, com Deus e com seu filho. Ao Pai